o Sr. Bispo, neste caso o Sr. Dom Virgílio, Bispo de Coimbra, tem como dever ou missão ser pastor da diocese. E então ele deve conhecer a diocese de Coimbra em profundidade para poder depois dar as orientações pastorais e acompanhar tanto os padres como a comunidade cristã em geral. Então está previsto que cada 5 anos o bispo possa fazer a visita pastoral às suas paróquias. Acontece que a diocese de Coimbra é bastante ampla e é difícil cumprir esse calendário, porque então o seu bispo não teria muito mais tempo para outras coisas. De todos os modos, ciclicamente, o senhor bispo deve fazer a visita pastoral a cada paróquia. Por visita pastoral entende-se uma visita em que ele vem como sucessor dos apóstolos de Cristo, portanto vem para confirmar a fé. Como é que têm acontecido estas visitas? Tenho verificado que as populações ficam muito satisfeitas com a presença do Sr. Bispo. A visita pastoral é sempre motivo de alegria, porque de algum modo é o revivar da fé e o entroncar da fé com Jesus Cristo. Depois tem realmente esse ar de festa e também o Sr. Dom Virgílio tem estado muito afável, muito comunicativo, muito próximo, que tem sido motivo de alegria para todos, onde ele já está, onde ele tem estado presente. Por norma, estas visitas também são devidamente preparadas pelas pessoas, pelas comunidades. Exatamente, portanto é uma visita um bocadinho particular, não é só o Sr. Bispo que vem cá, já veio algumas vezes, ou que vai a uma paróquia, mas vem nesta condição de pastor. Então deve-se preparar, a comunidade deve-se um pouquinho reunir à volta do Sr. Bispo, acolhê-lo, manifestar-lhe também carinho e procurar ter uma vivência espiritual de fé aprofundada. O Sr. Bispo está por cá, como é que está a acontecer esta visita aqui no concelho? Ele neste momento está a visitar o Arciprestado do Nordeste, que é o nosso Arciprestado, e está desde o princípio do mês aqui no nosso concelho. Portanto, ele irá depois também aos outros concelhos, já esteve em Tábua, já esteve em Erganil, agora está aqui connosco, depois ainda irá aos outros concelhos. Portanto, é uma visita que leva algum tempo. O mês de março ele estará todo, tem estado connosco. Nas nossas paróquias aqui de Oliveira do Hospital Norte começará no dia 23 e prolongar-se-á depois até o Domingo de Ramos. Muito bem, e também vai passar aqui na nossa rádio na próxima sexta-feira. Exatamente, então esperemos que também seja um momento em que as pessoas possam realmente depois escutar a sua voz de uma maneira mais ampla. Já agora, Sr. Padre Loureiro, como é que olha para o Sr. Bispo de Coimbra? Que imagem é que tem de Dom Virgílio Antunes? Ele é nosso pastor, ele foi reitor do Santuário de Fátima, veio para a Diocese de Coimbra, assumiu uma responsabilidade grande, também é a primeira vez que é bispo e desempenha estas funções, portanto foi, digamos assim, a sua estreia. Pronto, encontrou algumas dificuldades e também tem havido também um tempo de adaptação, mas penso que é uma pessoa que bem acolhida, com uma missão importante na Diocese e que esperemos nos ajude a renovar a nossa vida cristã, com um assento também muito particular e difícil, que é pastoral vocacional. Pronto, esperemos que seja efetivamente um tempo de crescimento e de aprofundamento da nossa fé e da missão da Igreja. Estamos também em tempos, o Sr. Bispo trouxe algumas transformações, esperemos que venham a dar bons frutos.